Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes. Começa agora mais uma calma, tranquila e serena edição de Escolhes tu ou escolho eu? Sejam bem-vindos. E é assim, com este momento explosivo, que damos início a mais um Escolhes tu ou escolho eu? Comigo, Nuno Miguel! Podes falar aos nossos amigos? Está bem? Naquele tempo, Jesus, cheio de Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias, esteve no deserto, conduzido por um espírito e foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada e, passado esse tempo, sentiu fome. O diabo disse-lhe: se és filho de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só de pão vive o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados, e os dou a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Então o diabo levou a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, e ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. E ainda, na palma das mãos te levarão para que não tropecem alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: está mandado, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até certo tempo. Foi o Evangelho de Lucas, palavra da salvação. Troika. É assim que iniciamos a emissão número 116 das Escolhes Tu, Escolho Eu, tudo para demonstrar que também na Igreja escutam a Rádio Antena Web. Porquê? Porque nem só de pão vive o homem. Ora, a última emissão de Conversas Aleatórias terminou com de manhã eu vou ao pão. E agora, no domingo, o primeiro domingo de Quaresma, que será amanhã, portanto, o primeiro domingo a seguir ao dia de entrodo, mais conhecido como Carnaval, o Evangelho de Lucas 4:1-13 fala sobre pão. É após uma semana recheada de peripécias, já que na segunda-feira o Papa Misto anunciou que vai resignar no dia 28 de Fevereiro. Na quarta-feira, em certas regiões do norte do país, incluindo em minha casa, sentiu-se um sismo. Ligeiro, mas sismo. Na quinta-feira aconteceu algo que agora não me lembro, mas foi muito importante. E na sexta, enquanto caía um meteoro na Rússia e em minha casa o microfone deixava de dar, Grândola Vila Morena era entoada no Parlamento a interromper o discurso de Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro de Portugal. Após esta semana destes acontecimentos repletos de peripécias de emoção, apetece-me dizer e apraz-me dizer algo do género: a culpa é do Sócrates. Mas, com certeza, que Carlos Bonaparte terá uma opinião diferenciada destes acontecimentos extraordinários, fora do comum, portanto, fora do normal. Qual será essa opinião, Carlos Bonaparte? A vida é uma soda e a culpa é do Fócrates. Depois deste ensinamento que nos traz a Bíblia e deste pensamento do dia que já está tudo bem planificado, pergunto ao Carlos Bonaparte, embora já tenha algum receio depois disto, como foi a sua semana? Foi uma semana, no mínimo, hilariante. Atenção que eu inventei um novo tipo de asteroide. É verdade. Mais rápido, mais eficaz e mais incisivo. Não se chama cometa, mas sim Cutir. Aliás, como diz o próprio nome, é mais rápido e maior. Tire, como aos caminhões. Cutir, o novo asteroide que estará em circulação a partir do próximo domingo, dia asterisco de fevereiro. Quanto é que são hoje? 16. É isso, dia 17 de fevereiro. Estará então em circulação um novo tipo de asteroide. Isto tudo porque ontem um asteroide de 130 mil toneladas passou a 27.700 km da nossa superfície terrestre, mas não se espetou cá contra a gente. É verdade, sabias disto? Eu sabia, mas o que é que aconteceu na quinta-feira que agora não me lembro? Na quinta-feira o Benfica foi à Alemanha. Não, mas é importante. É importante. O Benfica foi à Alemanha com o gol da Cardoso, Oscar Taquara Cardoso, vencer a equipa do Bayer Leverkusen por uns escassos 1-0, mas com o marcou fora. Realmente foi uma vitória importante, até porque neste momento, se porventura a equipa alemã empatar aqui em Portugal, o que até seria uma surpresa, mais provável é que ganhe, digamos que o Benfica estaria nos oitavos de final da Liga Europa, por enquanto. Liga Europa. Não estou a falar de coisas importantes. Coisas importantes, deixa cá ver. Na quinta-feira. Fui à psicóloga pela outra vez na quinta-feira, também foi um encontro na minha live. Isso é minha importante, live. Isso é importante. Na minha live. Oh, very live. Olha, boa ideia. Papa misto, o sismo, o meteoro, o Passos Coelho e... Ah, não me lembro. O Pistório, não foi o Pistório. O Pistório, obviamente. Oh. Ah. Na quinta-feira, vamos retomar o direito. Segunda-feira, o Papa anunciou, não, já disse isto tudo. E na quinta-feira, Oscar Pistórios lembrou-se de dar 4 tiros na namorada. Não sei, poderia ter outro passatempo, mas naquele dia lembrou-se de espetar. Bom, agora, vamos... É para falar sobre música, não é? Podemos falar sobre a carne de cavalo? Ah, vai falar sobre carne de cavalo, ainda falta isso. Ah, de sempre falar sobre carne de cavalo. Então fala. Tens outra, tens uma intervenção. Já falaste? Já. Mais uma indicação que até no Reino Unido se ouve a rádio Antena Web, porque já nos tempos o Carlos Bonaparte chegou com esta indicação no... Agora também faço bem. Vamos os dois. Ah, não sei. Não sei. Como é que faz? Ora bom. Como diz um colega nosso, dois deficientes mentais vão lidar aqui com este programa. Numa altura em que já vamos para aqui com 7 minutos e 17 de conversa. Bem, acabou. E... Não acabou nada, ainda faltam 40 segundos. Mas mais metade deles não tem quase nada. Yeah! E agora aqui um bocado de silêncio, mas depois vai haver outra vez qualquer coisa. Naquele tempo... Agora que acabou. Porque a música começa assim. Com muita pena minha. Estamos já na reta final da sinfonia, não sei quantas, não sei quantas. De... Vitali, compre. Está bem. Ora, é para falar sobre a primeira música, não é? Ya, yeah, meu. Patinador na caixa. Fogo. Patinador na caixa central. Sério. É para falar sobre a primeira música, não é? Não? Pode ser. A história de Julie de Orane. Uma jovem atriz francesa que fala a língua da sua mãe, o português, mas que nunca esteve em Lisboa quando chega pela primeira vez a esta cidade, onde vai rodar um filme baseado nas Lettres Portugaises, de Guy Lerac. Rapidamente deixa-se fascinar por uma freira que vai rezar todas as noites para a capela de Nossa Senhora do Monte na Colina da Graça. No decurso da sua estadia, a jovem trava uma série de conhecimentos que, à imagem da sua existência anterior, parecem efêmeros e inconsequentes. Mas... Após uma noite em que finalmente fala com a freira, ela consegue entrever o sentido da vida e do seu destino. É o resumo, a sinopse de um filme intitulado A Religiosa Portuguesa. Um filme de Eugene Green, norte-americano, conta com atores e atrizes, nomes como Adrien Michaud, Ana Moreira, Beatriz Batarda, Carlotto Cota, Diogo Dória, Leonor Baldac. Neste filme, que foi transmitido pela RTP2 na sexta-feira, dia 8 de fevereiro de 2013, é incluída uma canção que, cujos versos retratam mais ou menos a seguinte história. A história seguinte. Eu tinha as chaves da vida e não abri. As portas onde morava a felicidade. Eu tinha as chaves da vida e não vivi. A minha vida foi toda uma saudade. E tanta ilusão que tive foi perdida. E tanta esperança no amor foi destroçada. Não sei porque me queixo desta vida, se não quero outra vida para nada. Após estes 8 versos, convém explicar, esclarecer e enaltecer que este fado, que foi incluído numa cena já, digamos assim, na segunda parte, já quase na reta final, de A Religiosa Portuguesa, conseguiu-me ficar preso, conseguiu prender a minha atenção durante aqueles minutos. E confesso que nunca tinha escutado tal música, até que ouvi pela primeira vez naquela noite da sexta-feira, 8 de fevereiro, e fiquei. Fiquei atento, quis, repeti, tentei, consegui. Repeti a música. Na segunda vez que eu ouvi, talvez terceira, já foi junto dos meus pais. E apesar de no início a minha mãe ter dito assim, ah, é só isto. A verdade é que de início ao fim da melodia, ficaram os três calados. A escutar e a ver a senhora a cantar. Creio eu que esta canção, este fado, é daqueles, talvez poucos, capazes de captar a atenção do ouvinte, do espectador, telespectador ou o que seja, desde a primeira nota até a última corda, até o último verso. E a verdade também é que ao escutar esta canção, que vamos ouvi-la aqui na versão, portanto, o som retirado precisamente do filme Religiosa Portuguesa, fez-me reportar outras épocas em que eu assistia várias, inúmeras, diversas noites de fado, nas quais o convívio era de salutar, ao mesmo tempo que havia o respeito e o silêncio pelo cantor, pela cantora, pela guitarra, pela viola. Eram épocas em que a luz quase se apagava. Nem podíamos dizer que era meia luz porque era abaixo disso. As atenções estavam centradas no pequeno átrio, um palco improvisado no meio do salão, onde estavam guitarra, viola, cantor ou cantora ou ambos. Sim, porque também havia duetos, sobretudo nas famosas desgarradas, que não é o caso. E continuando nas estrofes da referida melodia, se foi para isto que nasci, se foi para isto que hoje sou, se foi só isto que mereci, não vou, não vou. Podem passar bocas pedindo, olhos em fogo, tudo acabou. Pode passar o amor mais lindo, não vou, não vou. Eu tinha as chaves da vida e fui roubada. Mataram dentro de mim toda a poesia. Deixaram só tristeza sem mais nada e a fonte dos meus olhos, que eu não queria. Além de todas as explicações que dei nos últimos minutos, convém sublinhar o poema. A letra, a composição de Júlio de Sousa e Muniz Pereira nesta canção. E que saliento. Eu tinha as chaves da vida e não vivi, porque a minha vida foi toda uma saudade. Isto porque, no meu tempo, é que era uma expressão que nunca foi usada neste programa nos últimos tempos. Tanta ilusão que tive e foi perdida. A verdade é que muitas vezes temos nossos sonhos, temos muitas ilusões, mas concretizar? Nada ou quase nada. Tanta esperança no amor foi destroçada. Muitas vezes não vale a pena centrarmos no amor, na paixão, nele ou nela, para depois ficámos nós destroçados. E no final de contas, tem estes dois versos que para mim são um resumo, são um essencial e deviam ser a lição de vida para muita gente. Não sei por que me queixo desta vida, se não quero outra vida para nada. É algo que até em experiências pessoais tenho refletido. Vou-me queixar disto, daquilo, do outro. Quando tenho pessoas, rotinas, boas coisas à minha volta, queixar-me para quê? Chorar para que o que for terá de ser, a vida é bela para quem a souber viver. Mas isto é de outra canção que não tem nada a ver com esta. A verdade é que vamos escutar, do filme Religiosa Portuguesa, uma senhora chamada Aldina Duarte, com a canção Não Vou, Não Vou. Por todos estes motivos e ainda mais algum que me tenha escapado e que me lembro nos próximos minutos. Carlos Bonaparte, que terá a dizer? Ora, os ouvintes vão escutar esta música, certo? Sim, tu não. Eu não vou. Não vou.

E foi no Dragão. Não, o Porto Algarve começou anteontem. Não é isso? Mas aquela coisa do Porto empatar com o Oranense. Isso foi aqui. Mas foi, eu disse, foi no Dragão. Começou a cair granizo e o Arte interrompeu o jogo. Que bué da fixe, meu. Também naquele estádio que a Arca Frigorífica é um frio de caraças. Pronto, mas como eu estava a dizer. E então... Mas aquilo já é feito para quando há assim um bocadinho mais de frio. Ah, para aí, que a gente não pode jogar. É, por causa disso. Atenção, fala do teu resumo, já estás outra vez a disfarçar. Ó Pedrocas. Já estás a dizer, sabe, mas lá é um melhor naquele dia. Ó Pedrocas, desculpa lá, mas isto não dá para real, não dá para jogar Setúbal hoje, meu. Porque a gente esqueceu-se o dinheiro lá no Porto, meu. Olha que vais preso. De bem que é um senhor presidente mandava ter, tipo, canaças. E depois, por isso é que eu não esqueço de ser andado ao carro, que é também genético tipo a cena. Ah, bem, mas pá. A meio do caminho. Carago, esqueci-me do cheque no rádio. Fogo! Olha, assim, ninguém vai sair daqui do outro carro, está bem? Houve um inteligente quando acabou o jogo do Benfica na Madeira. Ah, podem já escrever. Primeiro lugar, isolado, bem. Empatam em casa com o Olhanense. Desculpa, mas aquela exibição nem com a ajuda do árbitro lá ia. Pois claro. E eles dormiram, na... Exibição de quem? Do Porto? Sim. Que 64 ataques e 20 remates, não marcou porque não calhou. O Olhanense fez 2 remates à baliza, o que é no jogo todo. Pô, que ilusão, eles andaram ali a dormir. Tipo, ah, não, cadê o meu? Fui eu, é verdade. Ah, ok, vai que também. Pronto, os meios estão abertos para cena e há, tipo, bate cenas. Ah, estou a curtir. Foi esse o teu resumo? Estiveste lá embaixo no Algarve e vieste? Não, mas havia. Ah, estou a imaginar, tipo, lá eles no... quando foi para o Setúbal. Os gajos para. Ah, pá, o jogo de Setúbal foi aqui há 2 meses. Ah, pá, é assim. Portanto, eu esqueci-me do cheque no estádio do Dragão. Ninguém mais se dá da carro, vou falar com o Pedro. Opa, e a gente marca isto para outro dia. Ai, não coisa. E a gente marca isto para outro dia, está bem? Está bem, 11%, está bem, não há problema nenhum. Ai, não é por nada, mas é como já estamos no autocarro, já não dá para voltar atrás, já vamos em Coimbra. Se a gente porventura volta para trás, depois chegamos atrasados ao jogo e perdemos 3 pontos. Foi por isso. Foi esse o resumo da semana? Foi. Não, foi uma semana. Foi. Foi mais uma semana gira. Foi uma semana em que oficializamos novidades para o mês de maio. No Rádio Antena Web, é verdade, vamos ter coisinhas novas a partir de maio. Muitas coisas novas, aliás. Vamos ter não só na programação, mas também na própria página. Agora o quê? Isso é que eu não vou dizer. Secretality. A segunda música de hoje vai ser explicada um dia destes. Quem sabe só para a semana ou daqui a um mês. Talvez em 2016, ou quando estivermos quase nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Um dia antes do início dos Jogos Olímpicos no Rio é que o Carlos vai explicar a segunda. Então é a luta que foi retirada do coisa? Não foi retirada. A decisão do comitê é retirar a luta greco-romana e tal e coisa. Do wrestling do... Mas ainda irá haver outra reunião em setembro e na altura desse. Pô, está mal. Eu acho que incluiu o hockey patins, que é para ver se a gente ganha uma medalha nos esportes coletivos. Mas não. Podiam pôr hockey patins? Já meteram como uma experiência e correu mal e pronto. Também foram meter hockey patins num jogo, assim, que foram nos Estados Unidos. E correu mal porquê? Porque bancadas vazias, ninguém quis saber, foi um fiasco. Foi uma modalidade experimental. Ok, patrinhos, claro. Nos Estados Unidos, claro. Pois, quem vai saber? Bem, é tudo... se tivesse sido em Barcelona em 92, a história teria sido diferente. Ou se fosse aqui em Portugal, é? É, Jogos Olímpicos cá. A gente organizar os Jogos Olímpicos. Já não é para o nosso tempo. A gente organizar os Jogos Olímpicos. Isso é que era, fez. Em tua, em tua casa, não é? Não, a gente organizar também em Castelo Branco, com Coimbra. Sim. Agora lá tem muitos terrenos vazios, tipo... E os jogos de futebol no campo do Camal? Por exemplo... Não, menos os estádios aqueles todos do Euro... Os futebol americano de Canidil, depois isso agora recebe jogos de futebol americano. Prontos, por exemplo, o Gozo de Cornadelo... É. O Silva Matos, punham-se também lá uns jogos, sei lá, de xadrez... Não é xadrez, aquelas coisas... O judo e o rugby em minha casa... Por exemplo... Mas isso a gente de judo pode já começar a praticar... Olha, puxa. Por exemplo, estás a ver? Rugby e futebol americano não é a mesma coisa. Ah, estás tu, já disse que não. Ah, pá, sabes que eu sou ceguinho, nunca vi nenhum jogo. E agora tenho visto todos os fins de semana, também só começou há 2. O torneio das 6 Nações em rugby tem-me lembrado de ti. Pois, quando foi o Irlanda e Inglaterra. Zelândia. Quando no domingo foi o Irlanda e Inglaterra, ias gostar de ouvir o silêncio que se faz quando um adversário está a preparar para marcar 3 pontos. Um adversário, um inglês, em casa dos irlandeses. No silêncio que faz no estádio. Foi. Não ouves nada. É, olha. É o respeitinho. É verdade, então o nosso amigo maestro foi eliminado nos quartos de final por um francês que eu não sei qual é que é o nome. Benetton. Quem? O Federer. Ah? O nosso maestro. Ah, é maestro. Então não é? Não sei. Foi lá com a plateia. Eu não viste o vídeo. Oh, isso já foi há 500 anos. Sei que já passaram 7 minutos aqui, 14, e tu não fazes a música. 16. Ora bem. Exatamente. Deixa eu ter olho para a coisa, hein? Ora bem, vamos então lá falar sobre 22. Sobre a musiquinha. Sobre a musiquinha 31. Não, agora é bem 29. Agora é 29. Vês? Eu estou a olhar para ali para o ecrã e contar os segundos, né? 34. Sim, exatamente. Agora não vou fazer mais. 40. Vamos. 22. Vamos então, música. A música da semana. Eu já disse, foi uma coisa simples, não foi assim uma semana. Sim, com... já passaram 8 minutos. Interessante, quase. 51. Interessante, não é? Era 2. Pronto. Com coisas, sei lá, bastante interessantes. Mas aquilo que eu mais gostei foi de olhar para o relógio, foi assim, o momento alto da minha semana. Foi. É que nos deu 8 minutos e 4 segundos. 5. Estamos aqui a ver que... Ainda bem que saíste no mês a mais. Para uma precisão assim, brutal, tipo 8 minutos e 12. 13. Tenho o meu relógio atrasado a 1 segundo, sabes o que é isto? Olha a música, pá, 8 minutos e 20. Vamos à música. Então, vai ser nosso duplo, 8h25. 8, e já foi, já foi. Não, agora foi à pressa, agora já. 8h20, passado para 8 segundos ou 9 é que eu disse 8h25. Anda lá. Pronto, e então é assim. Digamos que. Já nem sabe qual é a música. Sei qual é que é a música, sei. Eu escolhi esta música. Ela vai entrar em nosso duplo, que é a Aldeia Duarte. Eu escolhi esta música. Porque me faz lembrar, precisamos daquela coisa do... Ah, a gente vamos tomar um café, temos que combinar algumas coisas antes, e tal. Fiquei, ah, que fixe, vou sair. Depois, epá, não dá, não dá, é, mano. Sabes como é que é, mano? Ah, parece não sei o quê. É completamente impossível hoje. Pá, está a chover muito, estás a ver? Tipo, agora estive com uma altinha, já que acordei às 8h30, como te contei, apareci lá hoje, lembrei-me. E tal, mal cheguei lá, pá, sabes que eu não sou como a maioria das pessoas. Ei, vamos combinar um café, olha, às ir na minha casa e depois não aparece. Eu digo que apareço. Olha, eu nem digo. E ele disse-me assim, ah, se tu tivesse novidades, tu disseste. Se tiveres novidades no emprego, disseste que aparecias aqui. Eu, pronto, não tenho, mas apareço na mesma. Ah, faz bem, faz bem. Eu não digo que apareço. Sim. É, e depois é aquela coisa. Ah, então, já chega uma altura que já fica tão cansado. Ah, então, a gente tem que se encontrar. Ah, está bem, quando estiver contigo... Vou pensar nisso, vou acreditar nisso. Pronto, e é aos quase 10 minutos 9:50 que vos digo que a música que vamos ouvir se chama Gato Escaldado. Gato Escaldado faz parte do álbum Fado com Dono. Faz parte de. Eu ainda vou aqui verificar o nome do álbum. Eu chamado Nuno, sim. Ah, também podes verificar. Podes. Então peraí. Ah, o que é que queres? Vá, para tempo perdido para os ouvintes. Não, nada, não. Nada. Que isto estou a falar e a fazermos coisas ao mesmo tempo. Pois, está bem. Que é o Mega, não é? É. Ora... Sabes depois... que eu não me acredito muito nos teus arquivos. Eu prefiro ir à internet. Isto é Fado, não é? É. Fábio Júnior. Ah, não. Fatboy Slim. Fado. Contos de Fados. É isso. Contos de Fados. Foi para isso. Se quiseres vai ver. Podes ver. E vou. É o segundo álbum dela. E vou. O último. E depois? Pronto, e esta música mesmo por isso. Mano, porque é a Aldeia Duarte, corresponde ao género, mais ou menos. Embora esta música é mais ritmada. Por acaso é Contos de Fados. E a artista. Depois de Mulheres de Espelho, editado em 2008, apareceu o Contos de Fados. Eu disse que era o segundo álbum. Beijo. Aqui me diz que é o segundo, diz depois de Os Espelhos até poder ser o quinto. Pronto, e se fosse aquele era o sábado? Pumba! Depois de Mulheres de Espelho, editado em 2008, Aldeia Duarte já regressa aos discos com o quarto álbum. Vês? Foi o que disse. Que ele disse. Dois vezes mais... dois. Ele disse duas vezes o dois, está certo. Já vou. Eu também não. E então... foi aquela coisa. Não, eu escolhi essa música... Pronto. Aldeia Duarte. A música é um bocadinho mais ritmada. Enfim, mas é fado, não é mesmo? Guitarra e viola. E pronto. E é aquela base. É uma música que também tem um poema com interesse, com lógica, com uma história, que não é, ai, que tristeza. O meu fado, nem tem fado nenhum. Bem pensado. O meu fado, ai, que tristeza, meu destino, meu intestino. Intestino, e coisa. E então decidi trazer esta música aqui aos nossos olhos todos, agora eu. Chama-se a música Gato Escaldado. Rauf. Vamos ouvir? Se tu deixares, está bem. Vamos mandar. Se tu diz assim, vamos ouvir. Alt F4, Enter. Eu esperei, tu não vieste. Ficou velho e desbotado, o vestido por estriar. Eu esperei, tu não vieste. Ficou velho e desbotado, o vestido por estriar. Vezes sem conta juraste dançar comigo no baile às portas da moraria. Eu fui, mas nunca chegaste. Sabem as pontas do chaio como chorei nesse dia. Eu fui, mas nunca chegaste. Sabem as pontas do chaio como chorei nesse dia. Vezes sem fim sugeriste ouvirmos fados juntinhos num beco do bairro alto. De todas elas mentiste e eu gastei por maus caminhos os meus sapatos de salto. De todas elas mentiste e eu gastei por maus caminhos os meus sapatos de salto. Hoje vais para me propor casarmos na Madragoa, como eu sempre te pedi. Não pode ser, meu amor, já sabe, mãe, Lisboa, que eu não acredito em ti. Não pode ser, meu amor, já sabe, mãe, Lisboa, que eu não acredito em ti. Na sequência de Alina Duarte, não vou. Mostrei a mesma melodia e o vídeo que acompanha tal canção, retirada igualmente de religiosa portuguesa. Mostrei isso a um amigo meu, que é de Coimbra. Mostrei a melodia e ele, é engraçada, curiosa, bem feita. Eu aprecio o fado, mas gosto mais do fado mais contemporâneo, mais... Como é que se diz? Misturar. Não é misturar que se diz. Com outros ritmos. Sim, é contemporâneo. Vocês não falam com influências. Ah, pois, exatamente. Tu sabes melhor porque eu ouço essas coisas todas. Eis que, no decorrer dessa conversa, ele diz, por exemplo, o meu gosto recai mais sobre este género e mostra-me uma música que é a próxima deste espaço radiofónico de hoje. A letra, mais uma vez vou-me centrar na letra, no poema, tal como não vou, creio eu que tem mensagens fortes, certas, corretas e adequadas à nossa coisa. Meu. Bem dizias que o sonho é que nos faz partir. A vida são 3 dias, e o dia que há de vir tem o teu dedo, se tu perderes o medo de o marcar, de o fazer sentir. Traz mais achas para a fogueira que arde a noite inteira, fura ao circo bem à frente, há de haver mais um lugar. Senta-te nessa cadeira bem de frente, esta noite temos muito o que falar. Senta-te nessa cadeira bem de frente, esta noite temos muito o que falar. E atenção a estes 8 versos que se seguem. Ouve, cão, cabão. Bem dizias que o querer vinha do coração. Não via o que tu vias, andava num dia não. Não vou perder mais tempo a hesitar. E confesso, 2 pontos, tinhas toda a razão. Vou repetir. Bem dizias que o querer vinha do coração. Não via o que tu vias, andava num dia não. Não vou perder mais tempo a hesitar e confesso que tens toda a razão. Entendeste a lógica disto? Tu, a parte de não ver o que tu vias, é adequado que tu a falaste para mim. Mas o resto? É uma letra interessante. O querer vinha do coração. Andava num dia não. E depois, não vou perder mais tempo a hesitar e confesso, tinhas toda a razão. É bonito quando se admite que os outros tinham razão. Ainda por cima, quando é para melhorar a vida de cada um. Obrigado por me dar razão. Exatamente. Pronto. Traz mais achas para a fogueira. E esta música tem ritmo muito bem tocada e tal. Mais razões. Curiosamente, foi-me mostrada por um amigo de Coimbra e o vídeo passa numa biblioteca. Qual foi a piada? A biblioteca. Que é uma piada, é agora diz-te biblioteca e começas a rir, né? Biblioteca. Biblioteca. Deficiente. Biblioteca. E então o vídeo, como se passa na biblioteca, também faz o lado. Ah, pois. Como se passa numa coisa cheia de livros, também faz lembrar uma amiga de Coimbra. E há outra razão. Duas até. Relacionada com a mesma pessoa. Nós vamos ouvir o Quinteto de Lisboa. Que um dos músicos deste projeto, um dos elementos, chama-se João Gil. Outro é o Fernando Judice. Olha, o Fernando Judice esteve nos Resistência, que marcaram presença logo no início. No, do nosso escolho eu, e que é o grupo de referência para mim quando era criança, ainda hoje. O João Gil faz-me lembrar uma vez que um tio meu me contou que foi ver o concerto do. Pá, como é que chama aquele grupo que era o João Gil, o cantor era o Nuno Norte, que tinha ganho os ídolos? Filarmónica Gil. Obrigado, Lógico. Pois é, sim. Pode falar que no Nuno Norte eu lembro-me. Em que um tio meu foi ver o concerto e ele disse assim: ah, foi bom. A guitarra de João Gil com o dobro do volume das outras, mas isso, pronto, é normal, ele tem de ser o protagonista. E eu acho que nesta música acontece um bocado o mesmo. Há três instrumentos a acompanhar e o dele é o... Não sabe. O protagonista, que... Coincidência, porque eu já enviei estas escolhas no início da semana, segunda ou terça-feira, na quinta-feira os meus pais estiveram com ele, com o João Gil, no Puerto. E então, foi... E houve alguém que passou, uma senhora ou uma rapariga, ou pediu fotografias, o quê? O João Gil também no mesmo sítio olhou para o meu pai, e o meu pai olhou para ele e mandou dar uma volta. Imagina o João Gil olhar à espera que reconhecesse e tal, e o meu pai falou, que está a ver? É mesmo, há bigodes, outro calmas, outro... Hélder Moutinho e Maria Berazarte vão cantar. Que sabes quem é este Hélder Moutinho? É um fodista. Sim, e mais. É irmão do Camané. Ah, pensei que fosse um dos motivos. É irmão do Camané e para mim até... Eu estou a falar do Camané porque na terceira música vou falar. Mas faz falar. Sentido, se eles têm uma voz muito parecida, por acaso, nunca tinha pensado nisso. Estás a falar de costas e nem apanha o que tu dizes. Pronto, vai. Por acaso até prefiro a voz deste do que... Por acaso do... eles têm uma voz muito parecida. Até se calhar prefiro cantar, ouvir este a cantar do que o Camané. Gosto do estilo, isto não é bem desgarrado, mas é quase. Mais uma vez volto a relembrar-me outras noites de fatos que assisti há uns anos, como eu referi antes da primeira melodia. E mais uma vez, centremos-nos na letra. Não vou perder mais tempo a hesitar, confesso, tens razão. Andava num dia não vi o que tu vias. Bem, dizias que o querer ou esta, o querer vinha do coração. E me assustei. E depois traz mais achas para a fogueira. Este Quinteto em Lisboa, que é um projeto que reúne os músicos João Gil, José Peixoto e Fernando Judice e as vozes de Maria Berazarte e Hélder Moutinho. A história que vem contar é simples. Tem por base o mesmo tipo de registro criativo que deu origem aos projetos musicais nascidos na década de 80. Vinil 80. Tal como então, trata-se de dar uma alma nova ao fado. Lá está o que o meu amigo falou do fado com outras influências contemporâneas. É uma nova alma, uma alma nova fado. Compositores e intérpretes encontram o melhor da canção de Portugal. Nos anos 80, surgiram Madre Deus, Alma dos Namorados, que acabaram por espalhar pelo mundo uma nova abordagem da música popular urbana. Agora, o Quinteto de Lisboa, um projeto que surge a partir da complicidade de vários anos entre a dupla de compositores João Munge e João Gil. Aliás, esta letra do Bem Dizias, que é a música que vamos ouvir, é do João Munge. Ambos foram fundadores de Alma dos Namorados, que tinham a famosa voz do Nuno Guerreiro. É sério? É! O Quinteto de Lisboa que marca assim o tempo certo de um novo género musical que surge de uma grande vontade de ser português. Yeah! É de Portugal. Português! Português! As armas! As armas! Está tudo explicado, meu filho. O género, o vídeo, a letra, a referência do amigo e eu próprio recordar Noites de Fados e gostar deste género de música de desafio. Não é desgarrada daquela popular, até brejeira. Uma desgarrada com lógica, um desafio... O teu é maior do que o meu. Até por... Até o meu tem 500 metros e o teu coitadinho. Até por dizer que é um desafio intelectual com nível... E pronto, é bom ter amigos intelectuais e cultos e que até ganham o concurso do El Mais Fraco à minha volta para mostrar músicas de nível como esta que eu considero. Eu confesso, não, nem conhecia o Quinteto de Lisboa, mas passei a conhecer e vim para cá. Já conheci o Quinteto de Tati? Também mostrei na Rumba dos Inadaptados. E vou trazer logo assim, na semana em que eu ouvi. Porque, no fundo, estas três escolhas são reflexo de coisas que aconteceram nos últimos 8 dias. Sim, eu disse bem 8 porque é da outra 6, até ontem. Portanto, três escolhas recentes, mais uma vez, ordem cronológica. Começamos com... Bem, eu depois digo isto no outro. Vamos ouvir Quinteto em Lisboa. Com a melodia Bem Dizias. Bem dizias que o sonho que nos faz partir. A vida são 3 dias e o dia que há de vir. Tenho o teu dedo, se tu perderes o medo de o marcar, de o fazer sentir. Traz mais achas para a fogueira, para que arda a noite inteira. Fura um cerco, vai à frente, que há de haver mais lugar. Senta-te aí nessa cadeira, bem de frente, que esta noite temos muito que falar. Andava num dia não. Não vou perder mais tempo a hesitar. E confesso, tinhas toda a razão. Traz mais achas para a fogueira, para que arda a noite inteira. Fura um cerco, vai à frente, que há de haver mais um lugar. Senta-te aí nessa cadeira, bem de frente, que esta noite temos muito o que falar. Da noite inteira, fura o cerco, vem à frente, que há de haver mais um lugar. Traz mais achas para a fogueira, para que arda a noite inteira. Fura o cerco, vem à frente, que há de haver mais um lugar. Senta-te aí nessa cadeira, bem de frente, que esta noite temos muito que falar. Senta-te aí nessa cadeira, bem de frente, que esta noite temos muito que falar. Senta-te aí nessa cadeira, bem de frente, que esta noite temos muito que falar. Senta-te aí nessa cadeira, bem de frente, que esta noite temos muito que falar. Senta-te aí nessa cadeira, bem de frente, que esta noite temos muito que falar. Senta-te aí nessa cadeira, bem de frente, que esta noite temos muito que falar. Está aí já foi. Olha bem, caros ouvintes, ou 30 ou 40. Mas estas para... novas, ficas mais atraente. Não devia usar isso, à minha pena. Por acaso, sabes que há uma pessoa como dessa, também uma amiga minha que veio cá. Estava a falar contigo por voz. Não, veio cá hoje, esta semana, a casa e disse: ah, tens minhas calças novas, vê quanto bem. Mas chegavas melhor sem elas. E eu, caralho, e tu tiraste. Não, ela não veio cá. Estou a brincar. Não, isto é invenção mais uma do... da vida é poda. A vida é uma soda e a culpa do Fócrates. Não é que foste jogar esse. Um dos membros da direção que me disse uma coisa parecida. Eu adaptei à minha sabedoria. Que é muita, diga-se já. É como aquelas pessoas que comemoraram o dia de São Valentim. E eu comemorei o dia de San Solteirinho. Pronto. Sabes que nesse dia o Valentim Loureiro ligou para a televisão a dizer que queria um programa especial sobre ele. Ah, pois, São Valentim. Mais. É verdade. E não ofereceu microondas nem nada para a RTP. Diz que me disseste. Conta-me história. Conta-me histórias. Isso dá aos domingos no Canal 2. Olha, logo à noite há mais um Conta-me Histórias. Não é com a Rita, mas é com o Lucio. Conta-me Histórias! Ah, aquele concerto. Um Simonis. Em Baladares. Ah, em Labadares, senhor. Vão a Dares. Labadares e Baladares. Vão a Dares, sim. Mais. Não sabes qual é a música? Sei, sim, senhora. A música também é recente, engraçado. É? Foi feita ontem? Não, mas foi lançada para a semana passada. Ontem, com a conversa com a nossa coisa que sabes, Coimbra. Diz ela, ela tinha visto um filme na semana passada chamado Mil Palavras, em português. E eu, então, hoje estás a ver Mil e Uma Palavras? E é, outra vez. E eu, então, não é o mesmo. Ah, Mil e Uma Palavras, não conheço. Então é a sequela do Mil Palavras. Para a semana vez o último da trilogia, que é o Mil e Duas Palavras. E ela, pois é, vais tu fazê-los? E eu, não, eu faço outra coisa quando me sento na sanita. Foi logo, toma! 1-0, a mesma badalhoco. Que violência. Opa, violência vai haver daquilo. Ah, sim. Vamos! Ora bem, a música tem até uma sonoridade bastante parecida. E também é de um projeto que, confesso, é maravilhoso. Já existe há mais tempo que o Quinteto Lisboa. Tem muito da mesma ideologia. Em termos de letras, até em termos de vozes, há algumas semelhanças. Em termos de cantar, não é? Em termos de cantar, há algumas semelhanças. Em termos instrumentais, bastantes também. O início nem parece, mas depois sim. A música chama-se Seja Agora. E é o mais recente single dos Diolinda. Foi essa cara porquê? A minha cara está a mesma há 2058. Faz uma cara assim do... O quê? É do álbum do Mundo Pequenino. É verdade. É o Mundo Pequenino. O Mundo Pequenino. O álbum ainda não sei. Vai ser a março. Terceira semana. Mas eu escolhi esta música... Porquê? Punch número 1, que responde mais ou menos ao genre. Ele anda sempre com mais ou menos. Não, não esquece até que responde bastante ao género. Corresponde bastante bem ao género. Mais uma vez, também tem uma letra bastante interessante. E ainda não ouvi, mas vou ouvir depois quando... Agora sim. Tem uma letra de facto bastante interessante. É mais uma. Que me faz lembrar o... Agora sim, não sei o que, não sei o que mais. Agora não, que é a hora do almoço. Seja Agora, tem um bocado dessa... Tem uma costela dessa música. Em termos de ideologia literária. Mas esta música, pronto, tem essa vertente, ou seja, também tem muito Quinteto de Lisboa, ou seja, em termos instrumentais as duas músicas são bastante semelhantes. Atenção, há aqui plágios, são bastante semelhantes em termos orquestrais, não em termos melódicos. E a verdade é esta, a nossa música portuguesa está a passar por uma fase muito interessante, porque de repente surgiram bastantes nomes. Que, no fundo, estão a mostrar que nós aqui também fazemos coisas de jeito. Não é só pré-fabricados. Isso é verdade. Não é só pré-fabricados, ou seja, temos de música, não é? Enfim. Por acaso, não tem a noite, não sei, para a meia-noite, tiveram lá o João Baião e a Tânia Ribas João Oliveira, e a Tânia esteve a falar disso. Grupos que o que eu ouvi agora é uma música que é as mesmas músicas que eu ouvi há 10 ou 20 anos. Embora tivessem a nascer vários grupos portugueses, foram nos vídeos em Sul, de um lindo e mais a quem, que estejam a fazer coisas muito interessantes em Portugal. E também agora é uma que, apesar de cantar em inglês, também tem... Áurea. Uma sonoridade... Não, não é só Áurea. É Mónica Ferraz. Essa é daqui. Pronto. Também tem, de facto, uma... E está a ter, inclusive... É um bocadinho dos mesmos. Está a ter uma coisa muito interessante, que é uma evolução bastante positiva. Eu não sabia que ela era para os mesmos. Tem tantos registros tão diferentes que nem sequer dava a associar. Porque os mesmos cantam em português, muitas vezes. O Vicente aqui, o Cedo no Lugar... Era! Ah, acabaram? Era! Não sabia que tinha acabado. Não sei, sei que ela saiu. Ah, pronto. Porque ela houve uma altura que fez carreira, então ela fez carreira dupla. Santa que ela fez. Mas é engraçado, porque não está a associar o Cedo no Meu Lugar, a última música dos meses, não está a associar a Mónica Ferraz. Mas a última não, já vai dar passado, mas pronto. Se calhar até a última, não interessa. Pronto. Esta música de Olinda é um bocadinho isso, vai de encontro a várias coisas. À parte rítmica, ou à parte orquestral. Do... Não, estamos sendo rápido. A parte orquestral do Quinteto de Lisboa. E vai de encontro também um bocadinho à letra da música da Alina Duarte, o Gato Escaldado. Porque tem, portanto, uma... Como é que posso explicar? Ela tem uma componente que é... por um lado... Epá, queres que seja? Então, pois que seja agora. Não vamos estar aqui a criar... Não vamos estar aqui a inventar desculpas, nem coisas de género. Ok, olha, é agora mesmo. Vai ser agora mesmo. Então, combina-se, mas é mesmo para acontecer, não é para... E é uma coisa que eu acho que faz muita falta, é que as pessoas habituaram-se. Eu combino, e depois se quiseres combinar é fácil, porque as pessoas já estão habituadas. Ou então faço isto porque já me fizeram a mim também, e eu aguentei, porque as pessoas também têm que se aguentar. Exatamente. Como os fizeram, eu também faço aos outros. E há esta filosofia. E de repente há esta música que é o Seja Agora. Eu acho que é importante esta música aparecer porque os de Olinda, com o Que Parva Que Sou. Ou Parva, parva que sou. Sou. Muito. Estreada a 22 de janeiro de 2011 no Com Lida do Porto. Mas não! Ai, não! Eu estou farto de ouvir esta música, não sei, letra toda de cor. Era a estreia. Eu já sei, esta música toda, posso gritar e chamar com isso. Pronto. E então, é aquela situação. Esta música surge, ou seja... Os de Olinda, de repente, eles começaram por ser um grupo do género. Isto é música para velhos. Não gosto disto. Agora pontos, não gosto do que é. De Olinda. Caso ao lado, ok. Não sei o quê. E de repente aparecem com esse parva que sou. E eu, calma lá que isto está a falar de mim. Não é? E de repente os de Olinda passaram a chegar a uma faixa etária. Mais baixo. Este Seja Agora é importante porque... Olha que engraçado. Há quem pense nisto. Realmente ela tem razão. Não é? Pode ser que haja pessoas... Ponho um bocadinho a mão na consciência e que eu tenho as minhas sérias dúvidas, mas nunca se sabe. E que passem a fazer diferente. Quanto mais pessoas fizerem diferente, maior é o movimento contra a corrente. Maior é a força contra a corrente. Mais provável é que este contra a corrente se torne a corrente. Parece-me fazer esta música é muito importante nesse sentido. E depois também cá está. Vai de encontro, de certa parte, aquilo que eu já sinto. Há muito tempo, não é? E que acabou por... Eu, sabes que eu muito... Existe a possibilidade de daqui a uma semana e 6 dias estar no distrito de Aveiro, na cidade de Aveiro, junto à estação de comboios de Aveiro. Existe a possibilidade. Mas eu já não quero acreditar que vai acontecer. Sei que pode acontecer. E é isso que eu tenho como certo. Não é que esta pessoa tenha culpa. Que eu nunca... Até aconteceu o contrário. Era eu que ia ter com ela e de repente... Olha, espera aí, não posso ir. Esqueci-me que lá para Viana do Castelo havia a Nossa Senhora da Agonia. Ei, tal, caminhonetas. Isto, amigo, não há. Está tudo cheio. Ou então agora só amanhã. Eu esqueci-me desse pronome. E portanto, até foi ao contrário, não é? Mas cá está, é assim, por todas as coisas que eu já passei, por ser neste momento um gato escaldado, e eu já não consigo acreditar que o agora vai ser mesmo agora. E vai de encontro. Pronto, à parte instrumental, orquestral, do Quinteto de Lisboa. E também à ideologia, ou seja, um movimento diferente. De alguns nomes até que já fizeram parte da nossa música portuguesa, ou a solo, como João Gil, ou em grupo, como o Fernando Judice. E os de Olinda, pronto, têm esta... Ou seja, são nomes que estão agora a surgir. Repara, o Fernando Judice tem não sei quantos anos de carreira. E de repente surge com um projeto novo, com sangue novo, a conceito ter sangue novo. Mas acontece com o João Gil também. Começa a ter um sangue novo. é uma postura muito interessante, porque isto também acaba por dar, e eu acho que as pessoas vão se dar conta disto. Há quanto tempo é que nomes dos grupos se sobressaiam aqui em Portugal? Eu não sei. Ora, dos mesa, se calhar os fãs sabiam que se chamava Mónica Ferraz, mas no público em geral não se sabe. Não é? Não foi um... Embora tenha sido um grupo do género indie, ou alternativo, o que queiram chamar, a verdade é que eles não tiveram assim muito sucesso. Surgiram antes do tempo. Se os mesas surgissem agora, não é? Como está agora a surgir a sola Mónica Ferraz, vamos lá ver, não é? A Mónica Ferraz entra nos tops, a Mónica Ferraz chega aos números 10, aos números 11, e a Kika também, não sei, a Kika não sei, não tem assim nada especial, acho eu, mas pronto, isto tudo para dizer que é curioso este sangue novo. Nós vemos, há muitas pessoas que, apesar de Olinda, claro que há sempre quem pensa que isso é uma pessoa que está a cantar a solo, não é? Mas a verdade é que também há muita gente que sabe, não é só pelo apelido singular, mas porque ela, porque o grupo é conhecido, que ela se chama Ana Bacalhau. E se calhar até sabem o nome de mais um ou de outro elemento. Pedro da Silva Martins. Pronto. Eu por acaso confesso que não sabia, mas aqui... Pedro da Silva Martins, olha, eu ouvi o nome dele quando foi já a namoro. Sim, isso eu lembro. É um dos maiores compositores. E é engraçado que é quase a idade de Miguel Araújo. Aquela geração de final dos anos 70 produziu assim um... Não sabes porquê? Porque eu acredito que essas pessoas tenham crescido. É a tua família, deves saber. Não sabia, mas... Julina, não sabias? Ana Bacalhau? Ah, sim, os Julina eu sabia, mas não sabia. Quando falaste que era a tua família, agora estava a ser estes projetos todos. Não, os quatro. E a verdade é esta, quer dizer... Estes nomes surgem, portanto, com uma força muito interessante, porque de repente, quando nós já achávamos que aquilo que fosse surgir era mau, não é? É português, é mau. De repente a opinião começa a mudar. Calma lá, que isto é bom, não é? Isto é bom. Houve alguns grupos isolados, houve o Chamado a Deus, na década de 90, o Sétima Legião também acabaram, há os namorados. Procuro ainda. Mas, de repente, nestes últimos anos surgiram vários projetos. E que lá vão conseguindo furar algumas barreiras. Eu, o Quinteto de Lisboa, nunca tinha ouvido falar, mas acredito que daqui a uns tempos se um bocadinho mais falar sobre eles. Mas há, os de Olinda. É que é uma força, um projeto com uma resistência a fazer um disco e tal. Não sei. Sim, mas é capaz de se ouvir talvez alguma coisa. Não sei. Algum eco. Não sei. Mas sei lá. Até o Bossa IC teve uma postura muito interessante quando fez um rap sobre um tema diferente. Ele costumou fazer sobre toda a gente me quer mal, mas eu não sou da tua laia, eu conheço a tua laia, e toda a gente me quer mal, e porque eu sou um gajo normal, e porque tipo, eu sou muito especial, e eu... pronto, quer dizer, mas é engraçado que uma música portuguesa de repente conseguiu furar aquela barreira do o que é nacional, é péssimo. Bem, e por isso estamos aqui a ouvir. É uma música que é mais um potencial sucesso aqui em Portugal, que é o Olinda, seja agora, por todos os motivos que já expliquei, e pronto, e por ser português também. Canção número 4, intérprete de Olinda, título Seja Agora, orquestração Pedro Silva Martins Krasman. Ter a eternidade para nós, quem sabe um jantar, se quiseres pode ser hoje, tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora. de encontrar um destino qualquer ou um banquinho bom para sentar. Vai ser tão bonito descobrir que no futuro só quem decide é a vontade. Tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força. E sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora. Tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força. E sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora, seja agora. Iremos escutar a quinta canção de hoje. Uma grande surpresa para todos vós. A próxima canção foi produzida no ano de 1985, pelo menos publicada nesse ano. Num ano em que, além de se jogar muito ping-pong, que é o que ele está a querer dizer aqui, o Oscar Alinho aqui ao lado, o ano 1985 foi um ano marcado cá e lá fora, como por exemplo ser o ano da juventude, o ano internacional da juventude, mas foi o mesmo ano em que se ficou a saber do buraco do ozono. Oh. Foi o ano em que se causa problema, polémica, preocupações a todos nós. E no ano em que surgiu o Super Mario. Que até hoje ainda está para arranjar um canalizador em condições, digo eu. 1985. Vamos juntar por um bocadinho. Foi também o primeiro ano do Festival Rock in Rio, o ano em que Madonna fez a sua primeira digressão e o ano em que Michael Jackson juntou várias pessoas para We Are the World, USA for Africa. Se bem se lembram aquela compilação para ajudar as criancinhas lá no, em África, e até hoje está para se ver onde é que foi o dinheiro. Bom, o filme Regresso ao Futuro, o filme Cor Púrpura, o livro, já nem sei bem, mas ganhou Oscars. Duarte e Companhia faziam-nos companhia em Portugal, no ano em que ainda havia danças, os grandes bailes que se produziam na altura, em 1985. Ano também marcado pelo início do Totoloto. Totoloto, o famoso jogo da Santa Casa de Misericórdia. O ano em que foi assinado o tratado, foi confirmada a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, o que veio alterar significativamente o rumo do país nos anos seguintes. O ano em que apareceu Cavaco Silva, o senhor primeiro-ministro Ronald Reagan, também estava no poder na altura nos Estados Unidos da América. Vem aí um senhor visitante. Faça favor. Manda o ar, estava salto. Estava na altura do Ronald Reagan. 1985 foi também o ano em que nasceu Cristiano Ronaldo e Luciano Abreu. Duas personalidades bastante importantes na minha vida, sobretudo quando não ouço falar delas. Ora bom. O álbum, o tal álbum que eu me refiro aqui, é... Olha, Cristina, pois vou ter que ouvir os cores que só escolho eu. Porquê? Há uma parte que eu não ouvi, ausentei-me. Terceiro álbum de estúdio dos GNR, Grupo Novo Rock. Os homens não se querem bonitos. A faixa número 4 é que vamos ouvir de seguida. Porquê é que diz sempre GNR, se é guia que se diz? É G, porque há uma diferença entre G e J. Não é G. É coisa, aliás, G não está incorreto. E G também não. GNR. Se dissesse GNR, aí está incorreto. Agora, GNR, G ou G, tanto dá. Achas? É. Bom, é dos Homens Não Sequer Bonitos, que chegou ao formato CD em 1999. Ano mágico, aqui para os caralhinhos. É uma música que ficou no ouvido de muitos, muitos portugueses. Ainda hoje, quando se aprende a tocar guitarra, muito provavelmente, em 90% dos casos dos jovens, uma das primeiras músicas portuguesas que se aprende a tocar na guitarra é a próxima que vamos ouvir. Há várias razões para a música ter ficado no ouvido, a letra, a melodia simples, o falar das... Porque hoje, quando se fala em dunas, quem é que associa as dunas ao Monte Areia e às coisas na praia? Quando se liga dunas é a música do GNR. Dos GNR. É verdade? É mentira o que estou a dizer? É verdade, é verdade. Ah. Com cordas ou não com cordas? Sem cordas. Hum? Sem cordas. Pois, está bem. Concordo. Foi uma música que foi ficada. Concordo, aquele mesmo grão. E é uma música que, se hoje perguntam, vocês ainda se sentem, aos membros dos GNR, vocês ainda se sentem os donos, sentem, têm a posse daquela música? Eles dizem, não, já há muito tempo que não, esta música já é do povo português, já é música criada, quase como se fosse criada do povo português, já não é nossa. Ora bom, como é que eu sei isto tudo? Sei porque ouvi num programa da RTP, vi num programa da RTP ainda esta semana. Acho que foi na terça-feira. RTP está a querer competir com o Antena 9 em termos de qualidade. Portanto, estás-me a tirar o discurso. Eu vou falar a seguir disso. E uma das coisas que eu também vi nesse... Uma das coisas que eu vi nesse programa... E vamos voltar a ter um momento musical passado não sei quanto tempo. Por exemplo, temos assim... Dunas, são como a divana. E eu não sei meus gritos, a contra os sujos, as grandes bocas dos outros lados. Cada frente. Ou seja. God save the Queen. A sequência musical dessa canção é a mesma do início do hino do Reino Unido, God Save the Queen. Há uma forte cultura inglesa, na altura, sobretudo nos anos 80, no Porto. Aliás, deste disco, do Dunas, em que a faixa número 4 é a Dunas, Os Homens Não Se Querem Bonitos. Um bocado mais abaixo, a faixa número 7 chama-se Made in ao Porto. Portanto, e se repararmos... Isto também foi uma dica que vi no programa Não Me Sai da Cabeça, que é o programa que eu estou a falar, e foi na terça-feira dedicado a Dunas. Já tinha sido dedicado à Minha Casinha, versão dos Dois Pontapés, à Paixão, do Rui Moloso, e talvez outra que não me lembro. Ou se calhar já foi só a terceira emissão, já não me lembro. Isto para dizer o quê? E para voltar à explicação da primeira música, que foi o Não Vou, que passou num filme religioso portuguesa. Pela primeira vez em muito tempo, acho eu que me lembro, posso estar enganado, eu posso afirmar que uma televisão portuguesa melhorou substancialmente de qualidade. Com as reformas, com as alterações, com a nova grelha que surgiu, se não me engano, no dia 20 de janeiro, na RTP1, e a RTP2 também mudou em menor percentagem. Mas mudou, o centro, agora a produção vai ser feita aqui no Norte. Estou a falar da programação, não estou falando onde é que são as coisas são feitas. Mudou a RTP1, mudou a RTP2, mudou a rádio, mas já vão lá. Mas pela primeira vez posso dizer que uma televisão melhorou substancialmente. E não ontem comentei com um amigo meu que este tipo de programas não vai durar muito. Porque é um programa de nível cultural um bocado mais elevado. Mas achá, ao mesmo tempo explica, como este Quem é que Pensas que És e outros... Oh, Quem é que Pensas era, que eu ia falar assim. Como este Não Me Sai da Cabeça, Quem é que Pensas que És e Conta-me História. São programas que explicam, mas também com uma certa dose... Não é para um lixo, lá está, é uma dose, para, na minha opinião, uma dose de divertimento na dose certa. De entretenimento, mas mais explicação e mais cultura do que entretenimento. E para mim está na dose certa. Mesmo este Não Me Sai da Cabeça, com a Silvia Alberco, que é um pessoal a fazer umas palhaçadas, mas lá está, na minha opinião, não exagera. Faz uma só de vez em quando, mas logo a seguir, tumba, vai ao que interessa. E é de salutar, porque... Isto surgiu na mesma altura em que acabou a Gabriela. Lá para as bandas, a 3. Mas ao mesmo tempo agora não é um episódio, não é a mesma coisa todos os dias às 10h30. É um programa diferente de segunda a sexta. A RTP1 transmite conhecimento, transmite. Ao mesmo tempo, é um tempo bem passado em frente à televisão. A minha opinião é essa. No entanto, houve duas coisas que eu não gostei. A RTP2 terminou com o famoso Jornal das 10, há anos e anos, que era o jornal entre as 10 e as 10h30, ultimamente das 10 às 10h40. Esse jornal acabou. O jornal que existe, agora é o 24 horas. Regressamos ao tempo do 24 horas, em que havia na RTP1, agora há na RTP2. E por isso mesmo foi possível ver o Católica Portuguesa entre as 10h10 e a meia-noite do tal dia 8 de Fevereiro, porque agora tem dado filmes por volta das 10 horas. Mas lá está, filmes de cultura, de topo. No entanto, fala. Não, continua. Fala. Eu estou deliciado a ouvir. No entanto, nem tudo é bom. E tu sabes que com a mesma facilidade eu elogio, também com a mesma facilidade eu critico. Concordas ou não concordo? Concordo. Concordas ou não concordes? Concordo. Não concordes muito, não vais como se concordares muito à costa, já sabes o que é que acontece. Percebeste a piada? Sim, percebi. Não dei muito tempo a treinar esta. Bom. A verdade, e vou repetir na primeira intervenção, só quis falar coisas positivas, agora já que é a última, antes da minha última escolha. O filme A Religiosa Portuguesa, vamos voltar a esse filme, passou na RTP2. Há aqui um comentário, um resumo do filme que ilustra bem aquilo que eu acho. Filme absolutamente mau, chato e desinteressante. Os diálogos são idiotas e desprovidos de qualquer sentido. As personagens não são minimamente interessantes e o filme acaba por conter todos os clichés do cinema português mais hermético. O realizador provavelmente não queria trabalhar dentro do realismo, mas acaba resvalando para um filme onde tudo soa a falso, vazio, pretencioso e vago. É uma pena. Ora bem, a verdade é que cada um faz xixi com a sua e cada um tem a sua opinião. Mas eu vou-te contar qual foi o momento em que eu prestei atenção a este filme naquela noite de sexta-feira, que não deixava eu comentar a atenção. Estava a falar no Computa com a nossa amiga de Coimbra. Mas estava em silêncio no meu quarto. E de repente veio um barulho da televisão. E eu assustei-me. Porque eu não estava a olhar para a televisão, já tinha ideia que tinha desligado ou tirado o som. Quer dizer, desligado não, porque eu via o reflexo da imagem. Sim. Mas não ouvia o som. E de repente, falaram de lá. E na altura, naquele segundo ou dois, assustei-me. Sim. Tal como no sismo da quarta-feira. E porquê? Porque este filme é de género. Há um minuto de diálogo, há três de silêncio. Há aqui uma que diz: vi o trailer e parecem zombies a falar, que sei que deve ser. E na maior parte das cenas, os atores estão a olhar para as câmaras. A câmera enfrenta o ator e ele está a falar para ele. E depois muda e lança o ator a olhar para a câmara. Então, e não foi o Bernardo Oliveira? Não. Eu digo, é dos piores filmes que eu já vi na vida. E compreendo eu, mais uma vez, cada um tem os seus gostos, as suas perspectivas. Mas eu quando vi isto, e teve honras de sexta-feira à noite na RTP2, eu ponho-me a pensar, quem é que gosta deste tipo de filmes? E mais do que isto, eu ponho-me a pensar no que é que o realizador estava a pensar ao fazer isto. Um filme conta com a Aldina Duarte, também com o Camané. O Camané também aparece lá. E eu ponho-me a pensar no que é que ele estava a pensar a fazer isto. Continuando nas partes negativas, não concordo, não gosto particularmente das mudanças que foram feitas na Antena 1 em termos de programação. Todos os dias, entre as 11 e meia-noite, eu tinha a minha companhia, que aqui o Oscar sabe que por volta das 11 e tal costumo sair de casa. E então lá a rádio, a ir e vir e tal, era a minha companhia e todos os dias havia um programa diferente. Aliás, foi nesse intuito que eu ouvi a rede da rádio e o Carlos João na parte a falar. Não me digas que o Cinemax não é agora a quarta-feira, às 11 da noite. Não, às 11 da noite acabaram os programas, já não há nenhum programa desses. Já não há a rede da rádio, já não há o Cinemax, já não há a Menina da Dança, já não há outras coisas. Então. E o, por exemplo, eu no outro dia vim mais tarde para casa, era uma menos tal da manhã e estava a dar a rede da rádio. Sim, é isso. Que agora passa de meia-noite e tal até a uma. Isso aí, eu achei um disparate também. Não é só eu, são os outros todos. E tiraram-me ali a minha companhia diferenciada todos os dias, agora ouço sempre a Janela Indiscreta do Pedro Duarte. Lá está, é bom os programas, é mesmo, só que são espaços pequeninos. E falam sobre lendas e falam... Sim, o Janela Indiscreta eu tenho ouvido também. falam sobre lendas, explicam certas lendas, certas expressões. Achei engraçada a reação àquilo que ele comentou na segunda-feira. E quando é que ele falou? Também acho que foi na quarta-feira. Eu não sei o que é que foi, mas a segunda-feira foi sobre as jornadas, sobre o campeonato. Mas gosto daquilo. Eu não sei, ele deve ser uma pessoa muito social. Tem que falar? Sim, deve andar nas redes sociais todas. Todas não, é só blogs, Twitter e Facebook. Mas sim. Vai pesquisar. Não é vai pesquisando. Eu já tenho aquelas referências deles, já tenho guardados, e depois vai vendo qual deles é que tenho mais interessado. Porque não penses que ele anda em 100 blogs por semana. Ele anda em meia dúzia e pronto, e vê o que é que há mais. Também. Sim, porque já ouvi. Mas há uma coisa que eu não gosto desse programa, e tu já deves ter parado antes de mim. Aquilo não é feito em casa dele. É. Com idade, a gravação, nota-se logo, está a ouvir, pronto, lá saias em casa, deitado na cama, a fazer um programa para a estação pública. Mas está bem. Recebe o dele, não é o que lhe interessa. A verdade é que pior do que, pronto, a mudança de horários foi a opção deles. Não sei se tens ouvido a Antena 1 fora destes programas. A Antena 1 mudou de estilo musical. Sim, também reparei nisso. Piorou. Para mim, piorou. Tem músicas que eu estou no carro para me pensar, vou gostar na Rádio Festival. Ora, sabes que ontem fiquei a saber que um amigo meu fazia anos por causa da Rádio Festival. Fizeram-me uma homenagem. Eu odeio esse gajo, mas faz anos, não sabia. Mandei-lhe uma mensagem, até hoje não recebeu, quer dizer que o meu telemóvel não me avisou. Bem, o estilo musical, as músicas que se ouvem agora na Antena 1 não se ouviam antes e acho que há ali uma queda, um desvanar para o. Para o popular, para o pop. É música mais tradicional. Não é tradicional, não acho. Acho que tenho ouvido, não é bem tradicional. Não, é assim. É um pop comercial, coisa que não passava na Antena 1 e não gosto. Não sei, eu confesso que não tenho, ainda não percebi. Assim, reparei que houve algumas mudanças em termos de música, mas não reparei que foi assim tão acentuada. Mas, no geral. Sempre ouvi músicas mais de raiz portuguesa do que propriamente pop. Mas. Sim. No geral, na RTP1, e voltando à televisão, melhorou consideravelmente. E é aproveitar enquanto está a dar, porque eu desconfio que acabando esta série já as audiências são muito baixas, porque é um nível muito alto para a maioria do povo, e então não interessa. Eu sinceramente, para já, acho que as perdas da Antena 1 são compensadas. Ou seja, mesmo assim, digamos que a Antena 1 piorou 5, mas a RTP1 melhorou 12 ou 13. Sabes que a rádio, nem quem trabalha, quem está na rádio não está na televisão. É mesmo a situação pública. Sim, exatamente. Não vem mesmo da outra. Exatamente, mas o trabalho que a máquina da RDP tem feito. Sim, sim. E a série depois do Odeus está muito interessante. E o Odisseia, tens de começar a ouvir o Odisseia para trás um bocado. E sinceramente, tenho pena de uma coisa. É que todos estes maus anos de televisão tenham desviado. E a mudança de casa foi decisiva. Mas. Que estes anos de má televisão me tenham desviado precisamente disso mesmo, da televisão. Mas eu tenho que começar a prestar mais alguma atenção a este meio de comunicação. É assim, eu se tivesse um programinha para ver televisão no PC, até via. O problema é que eu só conheço programas desses para ouvir rádio. Para ver televisão não. É que não. Porque para mim, ver televisão. É a mesma coisa, ou seja, eu não consigo ficar parado porque eu não estou a ver nada, não é? Estou a ouvir e a trabalhar e, portanto, acabo por não prestar atenção à televisão porque tenho que ter outro aparelho ligado, outra fonte de som que, por acaso, está por cima das minhas costas e, assim, em termos de auditivos, gera-me alguma confusão. É verdade. Voltando ao Dunas, além de todos os motivos que eu já expliquei e ter conhecido num programa que é um dos retratos de uma nova RTP1 e melhor, na minha opinião, ter... Todos os pormenores que eu fiquei a saber sobre Dunas, que falei aqui, também soube na... Ah, achei piada. Reininho, em que é que estavas a pensar quando escreveste a letra da Dunas? Em nada, como ao costume. portanto, vários... Eu gosto de saber coisas sobre as músicas. Gosto, lá está, do canta-me histórias, do conta-me histórias, de saber por trás o bastidores. E é o que acontece todas as emissões, todas as terças-feiras, por numa música portuguesa, uma música diferente todas as semanas. E, voltando ao Dunas, já falei um bocado aqui de ser das primeiras músicas que os jovens aprendem na guitarra, e foi das primeiras músicas que eu aprendi também. Quando, já falei aqui numa lista que me deram, de várias músicas, quase todas eram os portugueses, estavam lá incluído também algumas estrangeiras, e... E a Dunas foi uma das que estavam lá e foi das primeiras músicas que eu aprendi a tocar na guitarra também. E era uma das músicas preferidas do teu primo Zóculos. Também faz lembrar um bocado dele. Além de que, serve esta introdução para, e já na parte final, para acusar os Pearl Jam de plágio. Porque na música Last Kiss, Oe, Oe, and my baby, conheces? Oe. Tum, tac, tum, tac, tum, tac, tac, tum, tac. Plagiadores. Bom. E também, a versão que vamos ouvir é ao vivo, tem quase 7 minutos, por isso já estou a falar demais. Há uma coisa que ele diz a meio, não sei se já ouviste, da música toda, que ele diz Lama Halo, é o que eu percebo, mas não é bem Lama Halo, mas é o que eu entendo. Ele vai dizer vai não sei o quê para tocar, mas eu não entendo. Não interessa, até hoje, se calhar vai ser hoje que vou ficar a perceber o que é que ele diz. A canção número 5, trazida pelos GNR Grupo Novo Rock, chama-se Dunas, e vai ser escutada de seguida, se o Carlos deixar. Força! What you want? casam com Ivãs. Pum, pum, pum. O Ivã faz anos hoje, por acaso. Pronto. Olha, ainda bem que fizeste isso, porque eu na semana passada falei do Kamala. Que és tu, o Kamala, porque eu disse que eras burro como o gajo que não sabia virar o do wrestling. Mas eu não disse o verdadeiro motivo. Eu, na altura, quando tens a sensação que falta dizer alguma coisa, mas depois passas à frente e não te lembras. Uhum. Tive a sensação quando falei do Kamala. Porquê é que tu és o Kamala? Porque o gordo, aquele burro, entra no... Começa a combater e depois quando o outro já está no chão, e depois a andar à volta do ringue, mas lá dentro, e começa a fazer... A bater na barriga. Ai, olha, cara. Pronto, por isso és o Kamala. Pronto. É, começa a bater na barriga. Eu olho aquela virar na moura. Bem. O que era fixe? A grande Kamala. Fala aí, ó, Kamala. Vamos falar com a Kamala e com a Paula. É lá, vamos falar com a Paulinha. Ora bem. O motivo principal para que eu escolhi esta música... Aliás, está a dois motivos. Responde ao ritmo. Primeiro tu responde ao ritmo e até responde... É primeiro que tudo, é primeiro. Até responde ao ritmo, responde aos acordes. Mais ou menos. Não, responde aos acordes. Sim, também responde. Pronto, ou seja, a sequência de acordes é a mesma... Do God Save the Queen. Do quem? Do início do hino do Reino Unido. Ah, sim. É a mesma sequência que a Dunas. Né? Pronto. Muitas pessoas dizem, ai, o pop rock português dos anos 80 foi uma coisa excelente. Foi uma coisa, ai, tal, não sei o quê, muito bom. Pois, tem ideia de tudo, não é? Há de tudo. Foi muito bom, como também houve coisas para deitar quase ao lixo. O que eu escolhi, mais uma vez, foi um exemplo daquilo que não se deve fazer na música portuguesa. Boa, brigadinho, vem comigo, avança. Ah, isso continua a passar, não tem nenhum. Pronto. É que é assim, ponto número 1. A música, eu pessoalmente não gosto de músicas que aludam... Ai, eu fui sair à noite, mas não sei quem, tal, eu e a Paulinha... Não sei, há quem goste desse género de coisas, eu pessoalmente não gosto, porque quando se está a nomear uma pessoa, está-se a colocar uma atenção diária em pessoas que não têm nada a ver, mas só porque têm o mesmo nome, são associadas. Sei lá, quer dizer, são, pronto, e depois tem o outro lado da moeda, que é afasta, ou seja, não é uma rapariga qualquer, é uma rapariga chamada Paula, tanto tudo que não seja Paula, fora. Limita. Depois acaba por não sei, eu não sei explicar, eu não consigo. Também foi por isso que eu nunca meti títulos de nomes de pessoas em títulos de músicas minhas, por exemplo. Eu acho que tu também não. Eu ao princípio fazia isso, ao princípio fazia. Não, mas agora, já com juízo. Já com juízo, já na fase. Agora não. Mas eu antes fazia, eu tenho aqui temas que é Querida Sara Filipa. Também, mas foi que há 10 anos. Sim, foi há 10, 11 anos. A Lucie, tinha outra música que era Patrícia, pronto. E assim, vários nomes, muitas músicas com nomes. Prefiro meter assim, porque será? A única vez que eu meti nome, que se calhar hoje até meteria também, era a história de uma filha, mas se pudesse evitava meter, que era uma filha chamada Renata, que eu tinha, não é? E a miúda, pronto, mas cá está, mas ou seja, eu conseguia fazer a música muito bem sem nome, e adequava qualquer pessoa. A qualquer... percebes? Qualquer pessoa era incluída naquela situação. E depois eu não gosto, porquê? Dessa música, porquê? Porque ela tem... sim, tem muito de pop rock. Mais de pop do que propriamente rock. Rock só tem ali uma viola. Também tem ali guitarra. Também tem. Eu pessoalmente nunca gostei muito de Pesticida. Sempre achei que foi aquele grupo de segunda divisão. A sério, aquele grupo que... Secundário. Sim, ou seja, que... Andou assim um bocadinho mais no... Ah, nós também somos fazer pop rock, olha para isto. Nós também somos anos 80, somos verdadeiros. Embora eles depois também, assim que se fundiram com os... Pesticida. Foi os Pesticida... E já não sei como é que era o outro, mas pronto, juntos fundaram... Além de eu achar o nome um pouco feliz, ainda por cima na altura, mas... O nome do grupo. Ah, porquê? Porque eu sempre na altura. Pesticida. Sida, começou-se a falar disso e como um grande problema mundial no final dos anos 80. E eles lembram-se de meter o nome Sida no grupo. Não, repara, eles falaram pesticida. Sim, pesticida, sim. Foi. Acho que foi um trocadilho do carilho, não é? Exatamente. Pesticida. Bom. É como os 10 Pesticida, não é? 10 Pesticida. Não, mas isso. Pesticida, mas isso é o que tu gostas, não é? Agora. Ou totalmente pediu para despistos. Ah, ela não vai para. Mas agora o pesticida, mas também, continuar. Pronto, mas então, também há um grupo chamado Santa Maria Gasolina no Teu Ventre. Amém. Que é um grupo, também só lançaram dois discos, um em 1989 e outro em 1990. Aliás, um EP e um LP. Mas pronto. É aquela situação. Eu sinceramente não é, achei também acho a música muito descolorada, ou seja, todos aquela música e tem ali um eco excessivo, que é uma coisa que na altura se fazia muito. Na altura era preciso ter muito cuidado, as pessoas estavam tão entusiasmadas com os ecos e com os efeitos, não sei o quê. Eram vozes em cima de vozes. Taylor, não sei o quê, e a Paulinha está. Este sobrepõe-se ao outro a ponto de tu não consegues perceber bem a letra. Tens de estar com atenção, porque ainda percebem que ele está cheio de eco. E isso fazia-se muito. Eu lembro do disco do Alibi, da Manuela Moraguetes. Aquilo é de verdade aos céus. Aquilo tinha tanto excesso de efeitos, que é uma coisa. E os pais de Cira também pegavam muito por isso. Até começam com uma batida fixe e tal. Boa time, boa mesmo, nice. Mesmo a imitar... olha, eu acho que até mais plágio isso do que propriamente o Last Kiss dos Pearl Jam. Oh, brincar, não. Sim, mas essa plágio de alguma coisa seria mais este, porque este até copia a sequência de notas. O outro também. Não, o outro não. Não. Mas copia a sequência de notas, a batida, uma batida muito parecida. Não sei, não consigo... Eu ouço a música... E sabes aqueles discos que tu sentes que este grupo lançou um disco, mas não teve mais futuro nenhum, não sei o quê. Não sei, eu não consigo. Acho que a música é muito descolorada e é um dos exemplos daquilo que eu espero que não se faça agora neste novo fogo da música portuguesa. Que é algo demasiado experimental. Ou seja, algo experimental é para experimentar, não é para lançar cá para fora. Mas pronto, corresponde ao género, à época, aos acordes e pronto, é para o pronto português. E à língua? Também. Ao português. Português de Portugal. Português! Creio eu que esta música é de 1989. Já. Já? Mas já sabes ou... Sei. O álbum Portem-se Bem, de 1989. Pelos vistos, é... É dessa coisa, aí, é dessa coisa. Ia dizer uma piada infeliz. Não, estás cagadinho. Numa emissão durante a qual ouviu-se a Ondina Duarte não vou, ou a Ondina Duarte com o quê? Com o gato escaldado. Gato escaldado, foi o que disse. Depois, Quinteto de Lisboa, bem dizias, viu ainda seja agora. Seguiu-se GNR, Dunas ao vivo. Faltou dizer que não vou ver tirado do filme A Religiosa Portuguesa. E vamos fechar com os pesticida. Agora só uma coisa também, a conta de não gostar. Não gostei da entrada do GNR. Paulinha. Porquê? Nota-se que aquilo não é tocado, ou seja, aquilo já, o instrumental já vinha feito. Pouca vergonha. Rapaz, mas... Pouca vergonha. E o instrumental depois começa... É o instrumental do estúdio. Depois não sei como é que ele foi feito. Se foi só para dar o início. Já meteste os gajos em termo não? Não. Devias. Pois devia. Pois claro. Vou trazer isso agora a seguir a gravação dos cortes dos cortes. Acho que sim. Fazes um telefonemazinho, telefonas ao relas. Olha, para acabar. Oh, és tu o candidato a Papa Misto? A Papa... Não. Se fores Papa agora é que vai haver um Papa Misto. É dois Papas. Não vais suceder ao Ratzinger. Não és alemão, não interessa. Yeah, parece que vai ser um tio meu na Antioquia e disse assim, olha lá. Tu nunca tinhas visto um presidente americano preto e um papa preto. Prepara-te, vais ver um papa agora preto. Pronto. Mas acho que vai ser um asiático. Já vi ontem à noite, última hora, a notícia, já tinham ouvido que Miguel Relvas vai ser o próximo papa, porque já vai andar numa semana num curso e consta que já tem correspondência. Equivalência de disciplinas por ter visto missas na televisão e já tem tudo pronto para ser o próximo papa. É verdade. Eu acho que podiam vir lá para o Pelicano. Achei que era fixe. Vamos embora? Agora, a semana cá estaremos para a emissão número 117 no dia 23 de fevereiro. Aido. Até amanhã, até para a semana. Vai embora. Pronto. Só depois disso é que eu desligo. Pronto. Até para a semana. Com a tua autorização. vos ai pour moi je vous envoie pour les pauvres moi ce soir là. Teu pau.